7-1-5, passou o Duna, completo ele antes, tirou 2-118-95. Bom dia, bom dia. Sente, confirme a sua frequência da torre? 118-95. 7-2-9-5, obrigado. Gol no 7 no 5, avistado, QNH 1 no 0 no 4, autorizado pouso na 10, o vento 1 no 00 graus com 5 nós. Sente, avistado no 5. E na frequência 128, decimal 8, RG 5808. 128, 8508. Vai chamar, graças, bom dia. Bom dia, bom voo. Gol 1804, você se mantém a 2000 altímetro 1014, livre LS, chama estabilizado no lote. Trabalhei estabilizando, gol no 804. Gol no 607 da Gol, desse se mantém a 2000 via Bonf. 2000 via Bonf, 607. Está liberada das restrições da carta chegada a Ponte V? Tive restrições no 607. Bom dia, gol 897, ação identificação, décima tem 3 mil pés, chegada Bonf, altímetro 1014. Aí dentro 3 mil pés, 1014, gol 897, chegada Bonf. Afirmo. 5 no solo aos 47, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Índia, portão 02. Alfa e Índia 02. Salvador, gol no 804, bom dia. No 804, bom dia, avistado na final da 10, QNH 10114, vento 100 graus com 4 nós, checando o trem, livre pouso na 10. Aqui o trem está embaixo travado, tem o pouso livre, cabeceiro no 10, gol na 804. Salvador, bom dia, TAM 3171, com a hotel, autorização Guarulhos 320. Por gentileza, chame 121 decimal 9 para a cópia, TAM 3171. Obrigado, 219. Salvador, bom dia, TAM 3171, com a hotel, autorização Guarulhos 320. TAM 3171, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, após Leda e Bidev. Transponder é 50, corrijo, 5502 e o controle em 119, decimal 8, corteja. Autorizado, Guarulhos 320, pela Upper Whisky. Roda 10, curva direita, Nandael, Leda, B10, 5502, transponde, 198 ao controle, TAM 3171. TAM 3171, correto o cotejamento, chame nesta frequência para o push e acionamento. Demarar 3171. .04 no solo 51, libere a direita, prossiga na alfa, chame em 121.9 antes da taxiway Juliette. Afirmativo, direita, é, ingressa na alfa, chama antes da Juliette, ou 104. Estabilizou o gol no 607. Gol no 607, ciente. 1895, bom dia. 1895, bom dia. O gol 1897, décimo em 2000. Ótimo, 2014. 2014, 1897, bom dia. Salvador, gol 1607, bom dia. 1607, bom dia. Avistado, cheque o trem, Kenegão no 0 no 4, livre pouso na 10, o vento é 1 no 0, 0 grau 5 nós. Livre pouso na 10, 1607, baixou e checou. Quatro na escuta. Gol no 804, ingresse via Juliette, portão 10. 1-0. Ingressa via Juliette, portão 1-0, gol 1804. Bom dia, senhor. No portão 7, aguarda para iniciar. Gol no 607, solo 57, livra direita, livra 1219. Direita, 219. O Salvador, bom dia. 607, livrando. 607, bom dia. Prossegue via Alfa, repórter de 307. Alfa, 3171 no portão 7. Eu tenho uma aeronave da Gol para passar a retaguarda, posta livre. Após a batalha do Gol. Web 5722 Brasília 320 Univa, guarda cópia, ajuste no 014. Brasília, guarda no 4. Grande abraço. 300 para 1, mesmo. Na 3517, sem identificação, deixe manter nível 040 na chegada ponto. Aguarde LF X-Ray, puxa no 0. Na 3517. Chegando a Bonte, X-Ray da 10, 100 para o 040, 35. DS, capital com cabo, com 8 na teste. Uno 897, complete LS, torre 118, decimal 95. Salvador, é o Gol 897, bom dia, baixei trabalho. 897, bom dia. Continue, tem livre pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 5 nós. Livre pouso, Gol 897. Cima Juliette, 1607. 7, portão 5, atualizado. 5, 607. Quatro horas, galeão. 71, Juliette Alfa, ponto espera, 1895, ajuste no 094, governo. Solo 04, libere a direita, Livra 1219. Livra 1219, boa noite, 97. Salvador, boa noite, 97, livrando, bom dia. Bom dia, noite 97, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, 97. Salvador, bom dia, Tan 3171, muito bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 00 graus, 4 nós. Autorizado, alinhar e decolar, Tan 05, desse mantém 2, motorizado, final LS X-Ray. 2, autorizado, vai reportar o na 357, desse mantém 3000. Para 3357. Ajuste para 0 na Salvador, 0 na 4014. Salvador, bom dia, doutor 3890, informação Índia, autorização Recife, pronto, copo 3290. 0 número 2, bom dia, guarda copo, ML14. Na sua escuta, meu papo. 5722, pronto, copo. 5722, pronto, para copo. Brasília, 320, peso 97, pistão 0, curva direita, na gola e o fito, controle 119, décimo a 8, transponder 556, webjet 572. 320 para Brasília, peso 117, devolvendo 0, curva direita, gole o fito, controle 198, transponder 556, webjet 572. Correto, portão 3, chama pronto, 572. Agora pronto. 3890, copy. Pronto, copy, 3890. Recife, 330, pelo ISC 58, 10 decola, esquerda na Pucaracaju, controle 119, decimal 8, transponda 5520, TAN 3890. Autorizado, 330 para Recife, pelo ISC 58, decola da 10, curva esquerda para a Pucaracaju. Controle 198, transponda 5520, 3290 na posição 8. Correto. Alberto, chama pronto. 897 da Gol, portão 9. Portão 9 livre, 897. No decolou 08, controle de Salvador, frequência 19 decimal 8. 198, muito obrigado, bom domingo, tá 3171. Não vou. Rodou, muito bom dia, tá 3171, decolou na sua escuta. No contato radar, sub mantendo o 320, na saída da El Lida, pode me deve. Gente, para o 320, poderia voar Lida? Utilizado, tá 3171. Muito grato. Dessa via, chegada a ponta até o nível 050, aguarde ILS X-Ray, puxa no 0, ajuste no 0, no 4, na 3153. Desce aqui até o nível 050, desce e mantém o 050 na chegada a ponta, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 0, no 4, na 3153. Então 3171, o centro autoriza direto no rumo de Bidev. Muito grato, direto Bidev. Whisky Yankee Uniforme, bom dia. Acendendo a indicação dessa via chegada a Mari, confirmando, via chegada Mari, até o nível 050, aguarde LS X-Ray, ajuste no 014. Whisky Yankee Uniforme. Beleza, Nuno, 605. Complete com LS, torre 118, decimal 95, gol no 605. 895 também. E 517, decimal 2000, autorizado final LS. Para 2000, autorizado LS, X-Ray tem 3517. Torre Salvador, gol 605, bom dia. 605, muito bom dia, continue, tem livre pouso, pista 10, vento, 10 graus, 5 nós. A gente prossegue, gol 605, livre pouso.